vivendo as emoções no super dinâmico com DJ Netinho Popular. Pela primeira vez, não tinha acontecido igual. Aquele momento foi tão especial. Nós nos entregamos um pro outro, foi tão verdadeiro. Oh, a gente se amou no super dinâmico. É lindo nosso amor. A gente se amou no super dinâmico. É lindo o nosso amor. E passe o tempo que passar, sempre vou te esperar. Meu coração vai estar aqui, sempre esperando por ti, batendo ao som do magnífico super dinâmico. Sei que você não me esqueceu. Seu coração por ti, porque ainda estou amando, mas sei que não está nem aí. Juntos escrevemos uma linda história de amor. Sem me avisar, você foi embora e sozinha agora estou. Escrevemos uma linda história de amor. Sem me avisar, você foi embora e sozinha agora estou.